de brincar com minhas bonequinhas, que eram todas bonitinhas. Era o suficiente para o dia passar. Chegando à noite, nós tínhamos que parar, parar para todos dormir, e amanhã voltará para recomeçar. Então eu cresci, enjoei das bonecas. Só nos fins de semana vinha vovô e vovó, titio e titia, juntavam mais comida pra aquela fazendinha. Tinha um tamarindeiro aonde a gente reunia pra brincar. Chegando à noite, a lua vinha clarear. Então eu cresci, enjoei das bonecas, diversão só nos fins de semana. Minha vovô e vovó, titio e titia, juntavam mais família naquela fazendinha. Tinha um tamarindeiro aonde a gente reunia pra brincar. Chegando à noite, a lua vinha clarear. Tinha um tamarindeiro aonde a gente reunia pra brincar. Chegando à noite, a lua vinha clarear.